A nova fase da Marvel também chega nos board games. Simon e Guilhotine anunciam aí a segunda edição do Zombicide. Card game de Cyberpunk 2077 também anunciado pela Communion Not. Achou que não ia ter mais azul? Achou errado, otário. Vai ter sim, Azul Summer Pavilion anunciado. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, dessa vez gravado aqui na casa do Jogatina BG, junto com a presença do incrível Renato. Renato, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, tudo maravilhoso aqui na casa do Jogatina BG. Jogatina BG Houses. Houses. Estamos aqui na casa dos gatos, o lar da Piper. Sim, dos gatos. É, falou, deu um indireto pra mim. Vamos lá. Lembrando, esse podcast vai cobrir as notícias do intervalo de 24 de julho a 7 de agosto. E nesse intervalo teve um evento muito importante que foi a Gen Con. E grande parte dessa cobertura, desse episódio, vai ser sobre os destaques que rolaram na Gen Con. Não é tudo, até porque se você quiser tudo, acompanhe o Facebook do Jogatina BG, acompanhe o Tabula Quadrada. A gente faz as coberturas fora do podcast também. Até porque se a gente fizesse tudo, tudo seria um podcast de 3 horas no mínimo. É, e na verdade, se você quer saber tudo, vai ter que ir lá no Board Game Geek, que sim, eu acho que é o lugar mais completo. É o mais completo. E nem isso, você vai ter coisa lá que tava no cantinho escuro lá na mesa do Gen Con que não foi coberto pela GG, certo? Antes da gente entrar de fato na nossa gravação aqui, lembrando que essa semana vai sair o terceiro episódio do Meeple Vortex. A gente vai falar sobre qual jogo, Renato? Olha, vamos falar sobre ele, o mítico, o maravilhoso Chuchuhakan. Chuchuhakan. Que é o famoso Chuchucão ou Telzão da Massa. Telzão da Massa, exatamente. A gente vai ter um episódio gigantesco, só a parte de jogatinas já foi quase 1h15, então esse podcast vai estar quase 2 horas ali batendo e vai sair ainda essa semana, ou seja, na quinta-feira agora, né, pra quem tá ouvindo o podcast, vai sair essa versão desse podcast e até amanhã vai sair essa edição, essa terceira edição do Meeple Vortex e a gente vai falar sobre diversos jogos, inclusive o Teotihuacan, beleza? É, você que tá se preparando pra pegar um congestionamento longo, sim, uma viagem aí, já baixa aí no teu celular o podcast aí do Meeple Vortex. Esse aqui é um aviso também pra quem acompanha o Jogatina BG, nós temos uma campanha no PicPay, você pode apoiar o Jogatina BG através do picpay.me/jogatinabg com valores a partir de R$1, você ajuda a gente a fazer mais e melhor, então assine lá. Inclusive a gente tem uma loja parceira que é tanto do Tábula Quadrada e também do Jogatina BG, que é um caso da Bravo Jogos, né, Renato? Uma loja sensacional. Sim. Você quer saber dos lançamentos? Tem lá. Você quer saber de pré-venda? Tem lá. Você quer... Eu inclusive hoje estava conversando com o Emerson. Sim. Ele foi buscar lá com o pessoal da GROK o Between Two Castles of Magic in Ludwig. Sim. E na hora o James Stegmaier estava anunciando o jogo aí que vai ser notícia, inclusive, no nosso podcast, um jogo novo, e eu já falei, cara, já pergunta pra eles se eles vão trazer. Ele perguntou, eles falaram, não, vai trazer. Então, na hora que já anunciaram, a gente ficou sabendo. Show de bola, né? E talvez, inclusive, a editora não anunciou, mas a gente tá anunciando. A gente tá anunciando aqui, em primeira mão. Pronto. Furo de notícias, vamos lá. E na Bravo Jogos, pode comprar diversos jogos, diversos lançamentos da Galápagos e outras editoras, né? Mais jogos da série X, o Tsuru em pré-venda e tudo mais. Entra lá em bravojogos.com.br. E agora a gente vai lá pro nosso primeiro bloco, o bloco de notícias do mercado nacional. Começando então o mercado nacional, nós temos aqui breves notícias, até porque muitas editoras, muita gente tava lá fora, né? Exatamente, muita novidade aí saindo, o pessoal aí se preparando, né, final de ano e tal. Exatamente, né? E nesse momento foi anunciado pela Mob Studios um novo jogo da dupla Bianca Melina e do Moisés Pacheco, né, que fizeram o Grace. Overdrive. Sim, Overdrive, fizeram o que mais? Tem o Pictoria que Pictoria tá pra também sair, tá em produção, né? E esse novo jogo, ele vai ser chamado Tavern Hold'em, né? Hold'em, baseado num jogo de pôquer, né? Ele vai ser um jogo inspirado em um pôquer pra 2 a 10 jogadores, onde vai ter poderes variados, gerência de mão e muito blefe, como qualquer pôquer tem que ser, né? É, se você é bom de blefe, vai ser bom de Tavern Hold'em. Sim. Como não teve mais informações, até porque isso tá previsto pro início do ano que vem, né? Pra primeiro semestre do ano que vem, a gente vê apenas essa arte que ele tá mostrando aqui no podcast, né? Da, teoricamente, a capa, né? Onde vai ter as casinhas ali, então a arte tá bem chamativa, então vamos aguardar mais informações em breve. Uma palavra. Show. Show, exatamente. Renato, próximo joguinho anunciado aí. Rapaz, o pessoal lá da Diceberry, que se tornou especialistas ali em micro jogos, micro, né? Caixinhas pra colocar no bolso da camisa ali, levar no bolso pra colocar. Colocar na carteira, sabe? Eu abri a carteira e já jogar uma já coisa cortar. Ali. Dá pra fazer isso mesmo. Então eles anunciaram um novo jogo deles aí, que é baseado naquele universo steampunk brasileiro lá do Enéas Carneiro, né? Isso, Enéas Tavares e Felipe Reis. Reis, né? Reis. que é o A Todo Vapor. Teve já o Cartas a Vapor, que teve, é a própria, né? Potato Cat, que é a parceira da Dice Berry, que publica os jogos da Dice Berry, né? Também já lançou um jogo dentro dessa temática. Sim. E mais um jogo aí, microjogo. E o que você pode falar sobre esse jogo aí? É, então, ele vai ser nesse cenário de steampunk, né? Que steampunk na literatura nacional, ele é bem forte, até por conta desses dois autores que a gente falou. E esse jogo vai ser um jogo de... parte do detetive, sim, ali. Sim, ações. Vai ser bem detetive. Eles falaram assim que é uma releitura do detetive. Você vai ter carta com investigadores, vai ter muitas coisas. Então, mais informações deve vir em breve pela Dice Berry junto com a Potato Cat. E esse jogo aqui é A Todo Vapor, mais um microjogo aí da série Dice Berry. Dice, né? Berry, é. E mais um jogo de blefe nacional. É duas, sim, notícias aí, dois jogos de blefe. Exatamente. Talvez, né? Uma tendência aí, quem sabe. Outra notícia que eu separei aqui não é necessariamente um jogo que vai ser lançado no Brasil, até porque são edições limitadas que tiveram presença durante a Gen Con e também vai estar durante a S, pelo que o Renato confirmou pra mim, né? É, que foi o Dwarfs Duo, né? Dwarfs Duo, do Luiz Bruet. Inclusive, eu falei pra ele, como é que você não avisa pra ninguém, assim? Você vai e lança, a gente fica sabendo. Ele, cara, é que foi uma edição limitada e tal. Sim. Então, ele, inclusive, não sabe se vai ter um lançamento mundial, assim. Tinha pra Gen Con, vai ter em S em algumas unidades, mas ainda não foi assim, tipo, decidido se vai ter realmente uma grande produção em massa. Isso. Esperamos que sim, chegue aqui ao Brasil, né? Porque ele é uma versão mais simples do Dwarfs Outono pra, sim, dois jogadores. Então... E, inclusive, ele vai ser compatível com as expansões do Dwarfs Outono, né? Então, pra quem tem expansões e teve na Gen Con ou vai estar na S, pode pegar essa versão lá. Eu não sei quantas edições, quantas cópias terão lá. Eu espero que isso seja depois publicado, né? Ou feito um Kickstarter pra sair, porque eu sei que essa série, ela é bem famosa, belo trabalho do Luiz Bruet. E também acho que pra setembro agora vai começar o Kickstarter do Dwarfs Primavera. Spring, é. Spring, isso, né? Isso. Então, mais informações, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na postagem do podcast pra você conhecer um pouco mais do Dwarfs Duo. E agora partiu pro nosso cenário internacional. Antes, de fato, de falar sobre a Gen Con, teve algumas notícias antes do evento, né, Renato? Sim, sim, teve algumas novidades aí em cima da hora ali, né, o pessoal imagina que deve ter tido algumas novidades dessas pra visualizar lá na Gen Con. Então foi a primeira coisa, foi a Days of Wonder anunciou aí a edição de 15º ano de aniversário. 15 anos de TDR. 15 anos, né, de Ticket Ride. Tá bonito, tá bacana, mas eu acho que ainda não bate aquela de 10 anos. Não, aquela de 10 anos tava mais bonita. Fazendo um comparativo, né, essa edição de 15 anos, ela vai ter os vagões translúcidos, né? Como se fosse acrílico, assim. Um acrílico. Diferente da edição de 10 anos, que eram os vagões pintados, aquela caixa mega bonita. Então, essa edição não é tão especial se você comparar com a edição de 10 anos, 10 anos, que é aquela maravilhosa, acho que tem as letras douradas, assim. E essa edição, ela vai vir além desses vagões translúcidos e também vai vir com mais detalhes sobre a criação do Ticket to Ride, né? Vai vir alguns folhetos, algum manual ali explicando a história desse jogo, que é tão famoso no mundo, né, cara? Tão querido, jogos, né? Muita gente gosta muito. Eu mesmo gosto, eu tenho o Europe e tem o New York, que é o rapidinho. Sim. Tem o London vai ser também, isso também tava na Gen Con, né, que é mais rapidinho. Então, pra quem tiver mais interesse, já tá em pré-venda em lojas online americanas, né, então você pode entrar em lojas da sua preferência e comprar o jogo por lá, certo? Bom, pulando pra próxima notícia, que deveria estar na parte do mercado internacional, né, até porque eu não me organizei, mas explicando, né, o jogo Crowns of Emara, da Pegasus Spiel, ele vai ter publicação no mercado de Portugal e mercado espanhol pela editora Masquioca, né, que antigamente tinha parceria com a Redbox, se eu não me engano. Teve, né, com a Conclave no início e depois teve com a Redbox. Sim. E por que eu separei essa notícia? Porque se você olhar na imagenzinha assim, lá tem as bandeirinhas das línguas, né, que vai ser publicado pela Masquioca. Lá tem a bandeirinha da Espanha, a bandeirinha de Portugal, dividido com a bandeirinha do Brasil. E aí? Quem que vai trazer? Será que vai ser uma Devir da vida? É. Eu arrisco que talvez uma Devir. É que, não sei, a Redbox tá meio assim na surdina por enquanto. Pra... É, agora virou de jogos, né? É, virou, né? Então a gente não sabe. Ela virou, né? Não, peraí. Virou. Bira, virou. Virou, né? Então... Mas eu acho que tá no lugar certo, porque a gente não sabe ainda se é mercado nacional, porque não teve uma comunicação oficial. Porque os jogos que são publicados pela Devir são jogos que tem manual em espanhol, tem manual em português, tem manual em português de Portugal, né? Então por isso que eu chuto que talvez se for vir um dia, quem sabe pela Devir, né? Viremos aí. A Devir ou não a Devir? Olha aí. Próxima notícia aqui, Renato, só pra gente antes começar a Gen Con. Então vai lá, essa última notícia aí é de um jogo que eu acho que é muito bacana, muito bom, mas eu não quero jogar ele não, que é a nova expansão aí do Through the Ages, uma nova história de civilização, que é New Leaders e Wonders, que já está disponível na versão digital, né, a partir do dia 12 de setembro. Isso. E em outubro já tem a versão física também. Então é, você provavelmente que gosta, junto com a Essen, né? Que eles vão fazer. É, 24 de outubro ali. O, o que eu acho massa dessa notícia é que eles abraçaram realmente a versão digital e até hoje eu jogo ela. Um mês de antecedência vai lançar na versão digital, até talvez pra testar balanceamento, né? Eu não sei quanto vai ser a produção. É porque não tem que produzir, né? Exatamente, né? Bosta, bota a arte, né? Falei errado alguma coisa aqui. E é isso aí. Então, pra quem tiver interesse, vai ter diversos novos líderes, como o nome diz, novas Wonders. Algumas cartas diferentes também, né? Cartas militares, cartas de combinações de squad e tudo mais. Pra quem tiver interesse, confira o link aí do trailer. Quem tiver bastante tempo aí pra jogar. Sim. Inclusive, joga a versão digital que você leva 1/8 do tempo, que é muito mais fácil. Agora, propriamente dito, a gente vai começar com as notícias da Gen Con. Antes de começar a Gen Con em si, eu tava assim, putz, cara, acho que não vai ter tanta coisa de novidade assim. A Phantasy Flight tava um pouco quieta. Quietinha ali. Dois anos atrás, né? Em 2017, eles fizeram o anúncio do Twilight Imperium, que foi aquela coisa tipo, né? Explodiu o mundo ali. E também a Communion Knot já tinha anunciado muita coisa antes. Eu falei, cara, eu acho que as duas aí vão jogar no seguro. E não, cara, olha só, por quê? Começando com a Phantasy Flight, ela anunciou um LCG cooperativo de 1 a 4 jogadores baseado na franquia da Disney, Marvel Champions. Primeiro, pra mostrar que Marvel voltou com tudo nos board games, né? Tem, anunciaram lá, que a gente nem colocou aqui, mas anunciaram aquele Splendor de Marvel, Splendor, né? Marvel, lançaram... já tinha começado no ano passado, né? Sim. Contando os Rising, então Marvel aos poucos aí... poucos tá entrando, e agora pela popularidade da fase 3, né? Que acabou agora com o Endgame, agora provando que os board games também tá com tudo, e agora a gente vai ter esse LCG. O LCG do Champions é o que muita gente gostaria que o Sentinelas do Multiverso fosse. Não que Sentinelas do Multiverso fosse um jogo... é um jogo ruim, é um jogo excelente, mas faltava a brand, né? É, faltou um... pô, tem tanto herói legal, tanta franquia legal de herói, podiam ter utilizado, mas sim, colocaram lá uns... até porque custa, né, pra utilizar. E a Phantasy Flight tem dinheiro, então trazer os heróis tá da liberado. Marvel, né? E, cara, se lançar aqui no Brasil e tiver essa continuidade como estão fazendo, sei lá, com Legend of Fire Rings, não sei. Não sei, eu vou falar a verdade, eu me decepcionei bastante com o LCG aqui no Brasil, então eu... eu não sei, eu agora, assim, talvez pelo apelo da franquia, talvez pode ser que seja um tiro certo, né? Falando em tiro certo, Renato... aí lá vem essa desgraça de novo. É, o Keyforge aí, né? Mais um set anunciado, agora o Worlds Collide, que ele vai ser contemplado aí no sistema Genesis Core Rulebook. Sim, né? Esse sistema Genesis é o RPG da Phantasy Flight, né? Como se fosse um RPG mais pronto, né? Não tem tanta imaginação. Não, não que não tenha imaginação, mas ele não tem tanta facilidades e abrangência quanto um D&D. E esse Worlds Collide, ele vai trazer essa caixa básica, diversas expansões, vai ter raças diferentes, mais combinações diversas pelo algoritmo do Keyforge, e também já foi confirmado pela Galápagos aqui no Brasil, né? Que tá abraçando muito a ideia, então mais informações a gente deve ver em breve pra quem curte Keyforge, mais aí mostrando que o Richard Garfield sabe fazer dinheiro, cara. Isso aí. E a Galápagos sabe aproveitar bem. Exatamente, né? Pulando aqui pra próxima notícia ainda da Phantasy Flight, foi anunciada uma versão reduzida, né? Podemos dizer assim. Na verdade não é reduzida porque é um jogo à parte, mas é baseado no Arkham Files, que é o Final Hour, que é o Arkham Horror Final Hour, que ele vai ser um jogo cooperativo jogado em até 60 minutos, né? Olha! Isso, olha. É interessante. Porque... isso aí eu quero ver, hein? Quanto dura uma partida de Elder Shore? Em 8 pessoas. Talvez... talvez mais que um To The Ages. Não, talvez umas 3 partidas de Twilight Imperium. Brincadeira. Mas assim, dizendo que são jogos mais demorados e eles entenderam que... por exemplo, já é muito melhor que aquele... aquele que é de dados também da... é o Elder Sign. Elder Sign, né? Elder Sign. Que o Elder Sign é muito mais aleatório do que qualquer coisa, e esse jogo parece um pouco mais interessante, assim, em questão de mecânica, né? Não que o jogo é ruim, mas estou falando assim que, sim, pra não, mim, não é interessante. Não são jogos ruins, né? São jogos bons, são mecanicamente muito ricos e completos, só que eles demoram demais. Então, fazer, sim, uma versão aí reduzida, acho que atinge um público que gosta. Tem que separar uma tarde tema, pra jogar, né? E uma proposta de ser mais rápido é interessante. Eu vi muita gente abraçando a ideia lá fora e achando interessante a ideia. Então, até o final do ano deve sair aqui. Não sei se a Galápagos vai trazer, né? Então, mais informações, entra no site lá da Phantasy Flight. Ainda com a Marvel, temos o quê? E Phantasy Fly agora tem bonequinhos. Sim. Bonequinhos aí, que é o Marvel Crisis Protocol, que é um jogo tático de miniaturas. Sim. E o interessante interessante é que eles vêm todos desmontados, né? Você vai poder montar o pessoal que gosta aí de Wargame. Sim, é o Star Wars Legion, só que da Marvel, né? Da Marvel. Dentro do pacote ali da Fantasy Flight, ele vai ser uma parceria com a Atomic Mass Games. Ele vai ser aquele jogo de miniatura, que você vai pegar, vai montar, vai colar, vai pintar. As miniaturas pintadas aqui não estão inclusas, né? É só pra você mostrar como que o jogo pode ficar. Então, pra quem gosta desse tipo de cenário de jogos táticos, de miniatura, talvez seja interessante pra quem talvez era a pessoa que gostava de HeroClix, talvez seja uma oportunidade de entrar na Crisis Protocol aí da Marvel pela Atomic Mass Games e também com a Fantasy Flight, né? O preço que eu vi lá fora estava $80 e o Hulk, a única expansão do Hulk era $20, uma coisa assim, é muito caro. Então, tem que ter dinheiro pra isso, tô avisando. Pulando pra próxima notícia aqui, o designer, né? O designer-chefe da Fantasy Flight, não sei se necessariamente se ele vai ficar lá ou não, até porque foi anunciado um novo estúdio da Asmodee North America chamado Unexpected Games. Isso, né? Que vai ser comandado. O Niska, né? Que é esse designer aí. Ele vai ser o comandante desse novo estúdio. Não sei necessariamente se ele vai sair da Fantasy Flight, até porque agora atualmente tá só o Andrew Navarro, né? Acho que é o nome dele, Navarro, que tá como a cabeça do estúdio Fantasy Flight. E agora talvez se sair o Corey Kuniska realmente da Fantasy Flight, cara, é uma coisa assim a ficar de olho. É, Fantasy Flight tá perdendo, se dividindo, espalhando, né, suas forças, né? Não, eu acho que ainda tá fazendo muita coisa legal, mas não tem tanto aquele impacto, sei lá, da época que fazia... Não tô nesse momento assim, falando, na minha época, porque eles fizeram uma Twilight Imperium. Eu lembro aquela época. É, Twilight Imperium quarta edição, mas na época que fizeram WoW, fizeram StarCraft, fizeram Forbidden Star depois, fizeram um monte de jogo assim que era mega pesado, que hoje seriam jogos mais pra Kickstarter do que jogo pra lançar retail, né? Então... Porque a Fantasy Flight não faz Kickstarter, né? Então... É, pra quem viu o documentário do Twilight Imperium, eles queriam lançar o Twilight Imperium pelo Kickstarter na época, né? Então preferiram lançar só a versão retail. Mas esse estúdio em si não tem muitas informações, eles só comentaram que vai estar presente durante a Gen Con do ano que vem. Então, deve ser um jogo... Jogos menores, né? Veremos. Acho difícil, né? Corey Kuniska, talvez aí uma nova linha, né? Talvez... Sim. Não sei. Esperamos muitas coisas boas. Jogos inesperados, né? Agora, saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra Cominor Not, Renato. Cominor Not, olha lá, hein? O jogo nem chegou aí, o game eletrônico. E o jogo mais aguardado, né? Já tem pré-venda no Steam. Eu vou ser uma das primeiras pessoas também que eu vou jogar no dia de lançamento. Talvez eu peço até férias, né? Não sei. Tem, inclusive, o pessoal sugerindo a DLC do Agostinho aí, que é o Cyberpunk 2077, que tem aquele ano difícil, né? O Keanu Reeves. É, o Keanu Reeves. Keanu Reeves, né? Aquele, já como personagem confirmado. Keanu Reeves que tá, inclusive, né, um tema legal. Keanu Reeves aí nos board games. Sim. Por mais Keanu Reeves. E aí, o subtítulo do game é o Afterlife. Ele é um card game. Sim. E tá programado aí pra ser publicado em 2020. 2020, junto com o lançamento do jogo, que, se eu não acredito, o jogo eletrônico, acho que é pra abril do ano que vem. Então, já anunciaram pra provar que tem ali uma conversa com os videogames, gente. Eu sempre bato nessa tecla que hoje videogame e board game não estão em caminhos separados, agora estão muito paralelos uns aos outros, estão se conversando e tem muita inspiração tanto de videogame pra board game quanto vice-versa. Então isso é interessante. E é uma mina de ouro aí pra Simon, né? Com certeza, então, né? Não, nas franquias de game, sim, né? Ó, Bloodborne tiveram ali, agora God of War, o Cyberpunk, né? Então isso é bem interessante porque estão abraçando e estão vendo que tem público pra isso e muita gente compra, né? Também é uma porta de entrada pra muita gente, então isso é muito show. E aí, vem aquela notícia. A notícia agora é que muita gente vai chorar sangue, né? Porque Zombicide, a segunda edição, foi anunciada para 2020, onde vai começar um Kickstarter. Olha só. Zombicide voltou e pro Kickstarter. Porque assim, olha só, recentemente foi lançado aqui no Brasil o Invaders, que é aquela versão espacial, né? Que tem algumas mecânicas diferentes. E a gente sempre brinca aqui, né? Será que eles vão parar de fazer a mecânica de dividir os zumbis, dividir, né? Zumbi. De outras coisas. Mas vamos ver. Porque assim, ó, Zombicide, a primeira edição, até a Season 1, Season 2, Season 3, eles não usavam os moldes que tem a partir ali do Green Horde, do Black Plague, né? Que usa a tabelinha diferente. Eles estão pegando pra atualizar, até porque na imagem que vocês estão vendo já vem uma capa um pouco mais clean, né? Menos escura, mais clean. E não sei se vai ter mudança na mecânica. A gente vai ver provavelmente isso durante a campanha do Kickstarter. Mas é uma notícia que vai fazer muita gente que comprou os Kickstarters antigos pegar aquele jogo lá e desvalorizar muito, né? Pensa o seguinte. E aquela vontade de botar fogo em tudo que você talvez tenha aí já seja alimentada aí por essa notícia. Sim, mas a gente deve ver mais informações. E pra você que tem o Kickstarter e das primeiras temporadas, diga aí se você curtiu a ideia ou se você vai manter a sua, porque, querendo ou não, foi caro, né, pra muita gente. Sim. A gente vai ver mais informações aí no futuro pela Cominor Not. Próxima notícia da Cominor Not, Renato. Rapaz, essa daí me surpreendeu, hein? Olha aí. O terceiro jogo da trilogia ali de mitologias do Eric Lane. Sim, pela, mitologias, pela jogos estratégicos, né? Então eles foram lá, lançaram Blood Rage, fez aquele hype todo. Sim. Mitologia nórdica. Depois, Rising Sun, mitologia japonesa. E aí, por último, o anúncio, né, da mitologia egípcia, que é o Enk. Enk. Enk. Enk. Enk. Quando eu fui procurar o nome do jogo, já existe jogos com esse nome, esse no BGG, nome, né? Já um em 2016 e outras coisas. Informação, né? Rogerinho. Enk é uma letra, é aquela letra que parece um U de ponta-cabeça, assim. Sim, que da hora. Aqui tem informação. Aí tem informação, né? E assim, vai ser, obviamente, mais um jogo daquela linha estratégica. Você vai ter o Egito antigo mitológico, onde você vai ter os deuses, já mostraram algumas miniaturas, né? De escorpiões gigantes, de Anubis e outras coisas, né? Achei interessante. Pra variar, né? Pra variar miniaturas. Porque bonitas. Esse é o mais próximo que a gente tem, que a gente pensa quando pensa nos jogos, pensa no Kemet, né? Kemet, até que então, é conhecido ao menos. Conhecido aqui no Brasil, e se for uma linha estratégica daquele sentido, já é bem show, assim, pra mim, pelo menos, né? O Kickstarter, ele vai começar no final do ano, e a gente vai ver mais informações aí também em breve e cobrir aqui no JBG News, beleza? Eles não mostraram nada, né? Eles mostraram a caixa do jogo. E algumas miniaturas, né? Que eles mostraram algumas imagens, mas nada além disso, nem o mapa a gente tem noção, mas a capa tá bonita. Na verdade, parte de arte da Community Note não tem o que reclamar, cara, a parada que é certa. É a mesma equipe, né? O McVeigh Miniatures, o Adrian Smith, que é o artista, e o Arklang, que não é o guitarrista. Não é o guitarrista Iron Maiden. Ó, Renato, agora eu vou trazer aqui notícia de brasileiros lá brasileiro, fora, né? Brasileiro fazendo sucesso no estrangeiro. Então, o pessoal lá da CGS, sim, Creative Game Studios, que lançou recentemente aqui no Brasil pela Conclave o Torres de Arcanos, né? E lá fora, né, lançou também em versão internacional. Internacional, vai lançar agora o Kickstarter do Chronicles of Drunagor, Age of Darkness, que também é um jogo dentro do mesmo universo do Reinos de Drunagor, que eles lançaram antes pela Hysteria Games ainda. Sim, exatamente. Né? E agora estão lançando dentro, inclusive o Towers, o Torres de Arcano, também é dentro desse universo. Então eles estão aí trabalhando nesse universo. É legal, né? Porque eles vão alimentando e você vai colocando cada vez mais esse lore, né? Às vezes tem uma coisa ali, daqui a pouco você pode lançar um RPG, olha, tem muita coisa pra explorar. Se eu não me engano, tem esse projeto aí. Então, se tiver, olha, ó, informações ali, eu não tenho essas informações não, só avisando. Mas pra quem tiver interesse, o Chronicles of Drunagor, né? É um nome muito maneiro, cara. Drunagor. Que parece, tipo, um nome, assim, forte. A gente vê informações em breve. Que é do Daniel Alves e Eurico Cunha, né? Sim, cara, eu não consigo falar. Eu falo Eurico Cunha de uma vez só. Sem um CO. Fala Eurico Cunha, sabe? Eurico Cunha. É muito complicado. Próxima notícia aqui pra galera que tem o Tiny Epic Galaxy. Tiny Epic qualquer coisa. Sim. Galaxy, né? Que é o jogo, meu jogo favorito da série, que ele é muito bom. Lançado aqui no Brasil pela MapleBR. E foi anunciado que, acho que amanhã, na verdade, na sexta-feira. Na verdade, sexta-feira? Exatamente. Sexta-feira vai começar o Kickstarter, sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019, caso você esteja ouvindo no futuro, só lembrando isso aí. Se estiver ouvindo no passado, vai ser... É, complicado. Vai começar a campanha do Kickstarter do Ultra Tiny Epic Galaxy, que vai vir com as expansões, satélites e outras coisas, vai vir com peças diferentes, vai ter uma reformulação na arte e outras coisas, então mais informações devem vir em breve aí pra vocês, certo? E agora a gente vai pra aquele anúncio que, na verdade não teve anúncio, né? Mas surgiu lá na... Apareceu, assim. Apareceu, falou assim, apareceu e alguém pegou o celularzinho, tirou aquela fotografia de um novo azul. Azul. Sim, o azul Summer Pavilion. Primeiro, olha só. Aqui na imagem, vocês conseguem ver que... Não, ali não mostra necessariamente se ele vai ser um tabuleiro ou não, porque ele parece que ele vai montar umas peças assim, que são seis, que formam como se fosse uma flor, né? E elas são peças meio de losango, diversas cores, e eu não sei como que vai ser o objetivo, né? Eu não joguei nem o azul de Sintra ainda, Sintra, sabe? É bom. Eu quero jogar. Eu joguei só uma vez o azul, uma vez na vida só, então eu tô devendo pra jogar e eu achei interessante. É, vamos agora fazer florzinhas, né? O que tudo indica. É, talvez fazer Vitória Régia? É, que tá com cara de... É, enfim, ali, eu não sei, porque assim, pensa, o primeiro é baseado no azulejo, né, o outro é vitral, e esse? O que mais que tem lá que? Em Lisboa? É, vamos ver. A gente deve mais informações. Pastéisinhos de Belém? Olha, eu gosto. Renato, próxima notícia aqui pra galera que gosta de Vampira Máscara. Vampira Máscara, olha aí, qual a novidade. A editora Horrible Games anunciou Vampire The Masquerade Vendera, um jogo que é controle de área, blefe, treta e muito mais ali no cenário de Vampiro à Máscara. Então, sim, prepare seu Tremere, prepare... É, eu acho interessante porque a Horrible, ela vem fazendo um trabalho muito legal. Ela foi a editora que publicou Potion Explosion, Dragon Castle, Railroad. Isso, um monte de jogo interessante, fora o Dungeons Fighter, né? Que é o Dungeon Fighter, que é aquela coisa. Mas são jogos interessantes e eles têm uma parceria bem legal com a Community Note, né? Vai que no futuro pode vir esse jogo pela Community Note? Não sei. Veremos mais informações no futuro, certo? Próxima notícia aqui é um jogo do Tom Lehman, que é o mesmo designer do Race for the Galaxy, onde ela anunciou pela editora Grail Games um jogo para dois jogadores chamado Shu Han. São duas províncias na China, onde tá em conflito, e são jogadores que vão jogar com cartas, né, pra disputar esses territórios um contra o outro, um jogo pra dois jogadores, com essa temática chinesa, obviamente, pra atrair bastante gente pro mercado chinês. chinês, também, que é um mercado gigantesco. Sim, tá crescendo, né? É aquela coisa assim que a Disney tá fazendo um monte de coisa pro mercado chinês, né? De qualquer filme da Marvel, isso aqui, porque a China vai dar dinheiro pra isso aí, cara. Com então, certeza. Se entrar na China, dá dinheiro pra caramba, porque se espirrou lá é 1 milhão de pessoas, cara. É sério, eu tô falando assim, brincando, mas é não, dizendo é assim que é muita gente e o mercado deles, se conseguir aproveitar bem, cara, vai longe. E aí temos o anúncio da Garfield Games, uma editora que eu gosto bastante, sim, né? Que anunciou a expansão ali do Arquitetos do Reino Ocidental, que é o Age of Artisan, a época dos artesões, né? Sim. Então o Kickstarter aí programado pra esse ano ainda. Imagino eu e torço pra que a MeeplBR traga esse projeto, sim, também. Sim, né? Porque se conseguir trazer, né, vai ser interessante. E primeiro, né, ele vai adicionar componente pra um jogador extra, né, vai atender mais um jogador, vai trazer cartas de craft, né, de criações, vai ter um novos tabuleiro... Novos aprendizes, sim, novas construções. Né? Tabuleiro dupla camada pro tabuleiro da Guild Hall, né? Então, mais informações a gente deve ver em breve aí pela campanha do Kickstarter dessa expansão do Age of Artisan, né? Bom, próxima notícia que eu vou separar aqui pra gente encerrar esse bloco internacional é a notícia de um... Que saiu hoje, né? É essa notícia, a mais quentinha aí, né? Acabou essa de chegar da padaria o aquele pão de queijo. Cheirinho de pão, assim, ó. Pãozinho de queijo de Minas. Passando a manteiga em cima, chega assim. Chega a manteiga derrete. Chega a manteiga derrete. É o jogo Tapestry. Tapestry. Isso. Que vai ser um Civilization criado pelo James Tegmeyer. Vai ser publicado pela Stonemaier. Não sei necessariamente se vai ter Kickstarter. Será? Eu acredito que não. Ele vai parou, ser uma publicação direta, né? Ele já falou que vai ser pré-venda, né? Sim. Pré-venda pros campeões da Stonemaier, que recebe antes, e depois pra quem comprar direto deles. E, teoricamente, temos aí entrega simultânea em todo mundo. E, ao que tudo indica, o Brasil estará incluído. Sim, né? A Grok Games deve publicar aqui, já que tem essa parceria com a Stonemaier. E primeiro, jogo Civilização já me atrai bastante, eu gosto muito dessa temática. Em menos de 2 horas. Menos de 2 horas, né? A gente tem o caso do The Golden Ages que a gente falou no podcast, ó, spoiler, né? Pra quem tem esse interesse, ele vai ser um jogo que não vai ter tanto foco em diplomacia, né? Vai ter a parte de combate, vai ter as civilizações diferentes. Os efeitos, as interações, né, com os jogadores são benéficas, então você vai se beneficiar e interagir com outro jogador. Sim. Pra quem gosta da produção, né, da Stonemaier, provavelmente ele vai vir com algumas miniaturas, mas não são miniaturas dos guerreiros, são miniaturas provavelmente de construções. Né? Então, quem tiver mais interesse, vamos deixar o link aqui pra vocês, né, da página do Board Game Geek, onde tem mais informações a respeito do jogo. É um jogo interessante. Só lembrando, lá fora vai ser $80, né? Se eu não me engano. $95. É o jogo mais caro da Stonemaier, então, lá fora. Se for um jogo Civilização em 2 horas com bastante conteúdo, show de bola. Pra encerrar o bloco do cenário internacional, vamos falar a respeito das notícias do mercado digital, né, Renato? Digital. Temos aqui a notícia de uma adaptação eletrônica do Wingspan. Knuspiel, né? O vencedor do grande prêmio, sim, dos Board Games mundiais. Exatamente, né? Vai vir pela Monster Count, né? Que é essa produtora de jogos eletrônicos. O trailer em si, se você quiser consultar, vai estar linkado aqui na postagem. Ele mostra bem simples assim a adaptação, ele mostra o cenário mudando, tipo, de profundidade, né? Você tá na parte do rio, vai mostrando o rio, vai ser assim, mas é como se fosse uma layer em 2D, mas onde você vai pra frente e pra trás assim nessa camada, né? Um jogo que provavelmente vai rodar em celulares e no Steam, certo? Renato, próxima notícia aqui. Rapaz, agora essa Direwolf Digital anunciou uma pancada de jogo. Que é primeiro o Root, o nosso mais novo queridinho aí do Brasil, Sagrada, e o Yellow Yance do Rainer Heiner. Heiner, né? Ele é alemão. Rainer Knizia. O Root, né? Na verdade, o Vast, ele vai ter adaptação digital também, que eu lembro, né? Que é da Leather Games. E o Root, ele vai ter uma adaptação, eu fico pensando assim, porque se tiver uma adaptação legal e é interessante, porque é um jogo de interação assim, pra você jogar online também, né? Pensando assim, pode ser interessante. Vamos ver como que vai ser essa adaptação da Direwolf digital. A gente deve cobrir no futuro e eu devo pegar pelo menos pra fazer um teste, nem que dê o refund depois, cara, pra pelo menos conhecer. Próxima notícia do mercado internacional aqui, falando da Stonemaier novamente, foi anunciada uma versão pra Steam e plataformas mobile, tanto no Android e iOS, do Viticulture pela Digidice. Jogão, um jogo que eu gosto bastante. Gosto bastante também, cara. Eu acho ele com a expansão, inclusive. Sim, eu com a expansão não cheguei a jogar, joguei só a versão normal. Eu acho ele um excelente jogo de work placement, principalmente de entrada, né? E ele é bem legal. Algumas coisas, tem muita gente que acha ele muito raso, mas eu acho ele bem na medida certa. É, o pessoal reclama de que você consegue ganhar ele no jogo com bastante jogadores sem fazer o vinho. Sim, não, mas eu acho legal que tem isso aí, porque você pode fazer só degustação e ainda assim tá dentro da proposta. Você não precisa necessariamente, né, degustação, visitação e tudo mais, né? Então, show de bola aí pela Digidice. E pra encerrar o mercado internacional com a notícia desse jogão. Rapaz, esse aí foi o que mais me surpreendeu, o trailer dele, né? A forma de jogar, o visual. Cara, pra mim foi incrível. Achei de todos esses anunciados aí, também pela Direwolf, né? Mesma empresa. Sim. Cara, pra mim ficou muito bom mesmo, muito bacana. É bem interativo, né? O cenário. Ele dá um zoom no mapa, né? No trailer ali, ele entra, tipo, ele transforma transforma aquele mapa que a gente tá acostumado a jogar ali num troço 3D muito bonito. É, eu acho legal que faça isso, né? Porque se for só uma cópia do tabuleiro e só tem essa visão assim, eu acho bem mais simples. Vai jogar tabletop, né? É, exatamente. Essa versão, ela foi lançada no dia 30 de julho desse ano e custa R$29 no Steam. Lembrando que, ó, confirmado pra iOS, Google Play pro Android e tablets e também pro Nintendo Switch. Pra quem tiver o suitão aí, jogar o seu Invasores do Mar do Norte. Agora partiu para as notícias do mercado de financiamento coletivo. Começando então o Kickstarter, Renato. A gente vai fazer bem menos dessa vez, até porque foi gigante esse podcast até então. Você quer começar com qual jogo aí? Cara, eu escolhi aí o Sleeping Gods, que é um jogo do Ryan Lalcott aí da Red Haven Games. Ele que é o homem multifunção. Sim, né? Faz o jogo, escreve regra, faz a arte. Faz o café. Faz o café. Paga bate a conta. Cobre escanteio e vai lá e corre cabecear. Exatamente, né? Cara, eu vou falar a verdade. É um autor que eu já tinha ouvido falar, nunca tinha jogado jogos dele. Uh-huh. Comecei a jogar, gostei bastante. E esse Sleeping Gods aí é um jogo cooperativo. Eu também sou uma pessoa que não gosto muito de cooperativo, mas esse me interessou pela questão dessa exploração, né? Então você, no caso do Sleeping Gods, nós somos ali exploradores perdidos, né? No ano ali de 1929, em um navio a vapor, né? Um pouco ali steampunk. Esse navio se chama Manticore. A gente tem que se juntar pra sobreviver, pra explorar ali as regiões, né? Vamos encontrar ali novos personagens, outras coisas. E temos que buscar ali os totens pra fazer com que a gente volte pra casa. A gente meio que cai num mundo perdido, né? É um Caverna do Dragão no mar aí, né? É, e vai ser mais um jogo naquele estilo que vai ter o livro de campanha, né? Então, cada cenário que você for jogar da campanha, pode ser campanhas ou só cenários próprios em si. O custo dele tá $70 a versão básica e com a expansão Tides of Ruin, né? Ruin. Ruin. Cara, eu não consigo falar essa palavra sem errar várias vezes. É Ruin, que é $150, né? Acho que tem uma de 100, 120, vai variando, né? Você vai pegando mais coisa aí. E, cara, é um jogo muito bacana, muito legal. Ele é um sandbox. Tem um mapinha ali, você vai fazer... Você vai ter um negócio pra você fazer um write ali também. Sim, né? Legal. Tá na moda, então é bem bacana mesmo. É, aqui nas imagens a gente mostra o tabuleiro do cenário, né? Onde você vai jogar, os personagens, as cartas, a arte maravilhosa do Ryan. E entrega no Brasil colocando mais $61 aí. É, 61 ou mais, depende do pacote que você pegar. Se você pegar um pacote maior, né? Pode ser mais. E previsão pra maio do ano que vem. Sim, então, quem tiver interesse, o link vai estar na postagem. Lembrando que a respeito da campanha, já foi financiado, pediram $50 mil, atualmente tá em 4. E o númerozinho não para de subir. É, 390 mil arrecadados e faltam 22 dias, né? O próximo jogo que eu separei aqui, né? O segundo jogo e último dessa parte do Kickstarter, foi um jogo da Cosmodry Games, né? Que, na verdade, faz tempo já iniciou, tá acabando em 4 dias aqui quatro do dias. Dia da gravação, que é o Smartphone Inc, né? Que tem é um jogo... selo de excelência do Sim, Dice Tower. Exatamente, né? Ele teve em 2018, acho que em algumas feiras, e teve presença em canais americanos, e é um jogo econômico, onde você vai simular contra outros jogadores, ao longo de 5 rodadas, a criação da empresa que cria smartphone, e seu objetivo é ser a mais tecnológica e mais rica possível no final dessa corrida, né, de 5 rodadas, né? Tipo, virar uma Xiaomi, você pode Sim, fazer. Né? Cada rodada vai ter 8 fases, e cada fase vai ter a parte de pesquisa, a parte de entrega, a parte de custos, a parte de empregados e tudo mais. Então é bem interessante, a arte dele não é do Ian O'Toole, né, dessa vez, né? Mas é uma arte bem clean, assim, achei bem legal. E você vai ser o CEO, né, dessa empresa, onde você vai administrar ela. O jogo custa $65 e entrega no Brasil a partir de 30 a $60, dependendo da sua região. Então coloca $60. Quando que é a previsão de entrega? A previsão dele tá para fevereiro do ano que vem. Então, quem tiver interesse, faltam apenas 4 dias no dia. Quem for ouvir o podcast, são 3 dias. Ele pediu 50 mil, tá quase 190 mil arrecadados. Vamos aqui então pros eventos, Renatinho. Começando aí com o dia 18. Dia 18 agora, de agosto, em Porto Alegre, vai ter a 7ª edição dos Amigos do Tabuleiro, a partir das 15 horas. Sim. Um evento aí já tradicional, né, na Grande já. Porto Alegre. Os caras... Eu tava conversando com um dos organizadores, né, que é o Diego Hitzel, né, que é um dos nossos apoiadores também. Eles estão usando o Trello lá. Igual eu... Porque mostrei aqui o Trello aqui de Curitiba, né, que é um pessoal do Trello que manda bem pra caramba. Ele mandou, ó, tá fazendo um Trello aqui pra organizar as jogatinas e eles estão curtindo bastante, cara. Não é o nível do Sandro, assim, né, do pessoal ali que Trello, né? Mas, assim, muito da hora. O evento vai rolar na pizzaria, né? Olivas Pizza e Burger, em Porto Alegre, a partir das 15 horas e vai até as 21 horas. Aí você termina, já pede a pizza ali e já vai, leva pra casa. Exatamente. Certo? Vai ser gratuito, lembrando, né? Não vai ter custo de participação. Outro evento gratuito vai rolar também nesse sábado, dia 10 de agosto, em São Paulo, né? Isso, em São Paulo, que ele rola a partir das 14 no McDonald's da Teodoro Sampaio, se eu não me engano. Teodoro Sampaio, exatamente, né? Está do nosso amigo Marcos. Grande abraço aí pro Marcos. Abraço. abraço, Marcos. Manda bem pra caramba aí, fazendo diversos eventos. Rola a partir das 2, né? Até as 10 horas da noite, né? Porque eu misturei as coisas aqui. Também é um evento tradicional lá em São Paulo. E gratuito. A gente tá chegando na 52ª edição. Olha aí só, eu não conseguiria falar essa palavra nem porque eu não sei falar. Enfim, mas cara, vão lá participar dos eventos. Lembrando, se você quiser divulgar o evento com a gente, mande pra gente, entre em contato tanto com o Tábula Quadrada, tanto com o Jogatina BG. A gente divulga aqui sem problema nenhum. A gente até gosta de divulgar pra provar que a gente tá crescendo cada vez mais como produtores de conteúdo, né? Porque a gente incentiva a galera a fazer eventos, se reunir, fazer amizade, então isso é muito show. Exatamente. Certo? Renato, então, pra encerrar esse podcast, novamente agradecendo a sua presença aqui e agradecendo a presença da galera que está no chat amizade ali, ó, que é o, novamente, o Gustavo, novamente o Cláudio Gomes, o Daniel Gonçalves, Odisseia Cultural, Jandir, o Larite Bagé. Sim, também vai estar o Saigono Kitsune, o Portegas. Então, um beijo pra todo mundo que acompanhou, agradecendo a todos aí, se inscreva no canal, conheça também os trabalhos lá no tabulaquadrada.com.br, o site que o Renato gerencia, né, que faz um trabalho muito legal, aqui no YouTube também tá por aí. Lembrando, né, a gente intercala, essa quinzena tá rolando aqui no Jogatina BG, na quinzena que vem vai rolar lá no canal do Tábula Quadrada, a gente grava aqui em casa mesmo, mas a gente faz intercalando os canais até pra vocês conhecerem, se inscreverem e tudo mais, certo? Renato, o que você vai jogar aí nos próximos dias? Rapaz, temos aí um evento, um grande evento neste sábado, que é o Leather Day. Sim, Leather Day. Vai rolar aí o Vast, vai rolar o Rootzinho. E amanhã à noite, jogue com o nosso amigo Gustavo Vada, que tava no chat. Vamos jogar o Chronicles of a Crime Detective. Cara, depois me fala, eu quero muito saber sobre o jogo. Com a expansão Redview. É, essa expansão que é aquela expansão que é mais user-friendly. Tem uma expansão, não sei se é desse jogo ou do outro, que não tem assassinato. Eu não sei, porque tem umas que é com assassinato e tem uma você com vai dar spoiler de graça. Não. É porque é o tema. Crime, gente. Crime. Não, eu tô falando assim, realmente, porque na divulgação deles, nem nada. É uma divulgação que uma dessas expansões, ou desse jogo ou de outro jogo. Não tem assassinato. É, que não tem assassinato, né? Estão só avisando. Eu vou jogar lá no Leather Games também, o Vast, junto com o Root, com o Renato. Eu devo jogar aí na sexta-feira. Talvez eu consiga fazer uma live aqui do Terraforming Digital, né? Eu achei bem legal. Então, mais informações, acompanha os canais, né? Renato, o que vai ter de novidades no Tábula Quadrada? Essa semana já tivemos aí dois materiais. Sim. Hoje mesmo a gente fez o unboxing do Ragusa. Sim. O Kickstarter que chegou aí, né, rapidamente pra gente. Então já do Lopiano, né, que é o cara do Fábio Lopiano, cara Kalimala, do Kalimala. Né? Então a gente fez esse unboxing pra mostrar, porque é um jogo que não vai ter aqui no mercado, mas difícil, acabou de chegar, novidade, colocamos lá. Show. Fizemos de bola. Um vídeo do Lamuse, jogo da... Tá acabando hoje o financiamento. E agora, nos próximos dias, talvez, não sei se agora, semana que vem, deve sair aí, talvez, um The Golden Ages. Sim. Né, não sei ainda, vamos ver o andar da carruagem aí. Exatamente. Então, quem tiver interesse, entra na Bola Quadrada, tanto no YouTube, tanto no canal, tanto no Instagram e outras redes sociais, vai estar linkada na postagem. Também agradeço a todos aí que acompanham o Jogatina BG. Hoje publica, né, pra quem tá ouvindo o podcast, publica o podcast do News, depois publica o podcast de Meeple Vortex e até domingo publica o Jogada da Semana, que eu vou falar a respeito do Spyfall. Show de bola, vai estar aqui no YouTube também. Lembrando, se inscreva, ative as notificações e tudo mais, certo? Um beijo no coração, a gente vai ficar por aqui. Abraço, até o próximo turno. Tchau!